Então, Pedro, põe lá a gravar, vamos embora. É, agora é dois Pedros, caramba, temos que. Pois é, tem fazer... que. Temos que arranjar a distinção. Podemos chamar Chuchu, que era o nome original. O nome original. Está bem, hoje és o Chuchu, então. Eu em pós-produção meto Pedro para as pessoas diferenciarem. Em Las Nalgas de Mandarim. Então, olhem, o desafio que vos trago hoje vai ser o mote para depois falarmos um bocadinho do tio Tony Scott. Pode ser? O quê? Sim, sim. Hoje é para falar de um gajo a sério? Não é de cães falantes, nem de... Nem do Rodrigo Santoro. É, hoje pronto, hoje realmente vai ser uma coisa mais séria. E então, estão prontos? Ainda vais fazer um twist qualquer a um Tony Scott que ninguém conhece, né? De segunda unidade, uma porra qualquer. Não, este é o Tony Scott, então vamos lá. É o Tony Scott. Escocês. Tony Great Scott, não. Hipótese 1, ok, vou-vos dar duas hipóteses. Hipótese 1, todos os dias, ao final, isto é para o resto da vida, não é? Todos os dias, ao final da tarde, vocês chegavam a casa, sentavam-se numa cadeirinha, estão a ver? E de repente apareceu o Val Kilmer, mas o Val Kilmer como ele é hoje. Não é o Val Kilmer do Top Gun, é o Val Kilmer já um bocado deformado, ok? Despia-se todo e punha o vinil a dar aquela música do Top Gun, o hino do Top Gun, ok? É dos Berlim. Sim, esta aqui que eu vou pôr, só para vocês entrarem no mood. Peraí. Não precisas, toda a gente sabe de cor e saltear essa música. Tinha a dar isto, estão a ver? Não ouvi nada, mas depois o Pedro põe em pós-produção. Ah, estou a ouvir, é espetacular. Grande clássico. Okay. O gajo punha a dar isto. Sim. Okay. Todo nu. E durante os 4 minutos da canção fazia helicóptero com a gaita na vossa cara. Aquela cena da fila, não é? Sempre a bater, pum, pum, e pum, a bater em quê? Na vossa cara. Mas com molho, assim com molhinho a saltitar ou seca? Já com aquela pontinha. Sim. Sim, tinha ponto, sim, tinha ponto. O gajo vinha sempre a correr de casa, ou seja, estava suado já. Pronto, isto é a hipótese 1, todos os dias. Ok? Mas é todos os dias. É só helicóptero de isso. E eu vou fazer perguntar a Pedro, de manhã ou à noite, quando já está tudo suado? Não, é fim de tarde. Ao fim do dia, sim. Fim do dia, ok. Pois é, para respeitar a música, está certo. Isto é fim do dia. É pôr do sol, pôr do sol. Ok. Pôr do sol, exato. Segunda hipótese, e esta também é para o resto da vida, tinham que andar para sempre, para o resto da vossa vida, com a Dakota Fanning, ok? E a Dakota Fanning era sempre pequenina. E acaba aí o desafio, acaba já. Não, espera. Só que em vez de andarem sempre de mão dada com ela, ela estava sempre a agarrar na vossa gaita. Opa, não! Com que idade? Que idade que essa moça tem? Ela tinha para aí 12 no filme, não? 12, sim. Man on Fire, okay, sim. Está tudo lixado. Basicamente é isto que eu vos trago. Simpático, Miguel. Não éramos presos nem nada, não? Não, claro que não. Não eram presos, pronto, mas criava alguma estranheza. Isto era num universo paralelo onde é perfeitamente normal uma miúda de 12 anos andar a agarrar a gaita de um homem adulto. Isso faz-me lembrar o T-Bag no Prison Break, caramba. Ai, meu Deus. Epá. Primeiros convidados. Sim, é verdade. Eu vou ter que levar com a gaita do Walker, não é? Não pensei que ia dizer isto hoje, mas acho que vai ter que ser. É sempre bom ver um convidado a abrir o coração. No fundo, eu estou a rejeitar ter a coisa agarrada por uma senhora para ter um velho a dar-me na cara, mas vai ter que ser. Ai. Epá, eu não sei o que é que vou escolher. Olhas essa, Pedro? Sim, porque pronto. Ter que explicar porque é que a Dakota Fanning está a ganhar a cena é mais desconfortável do que levar com a cena do Val Kilmer, achou? Sim, a cena do Val Kilmer é sempre em casa. A Dakota Fanning tens que ir ao supermercado, ao cinema. Mas não tens a ganhar a mostrar às pessoas. Já pode ter a mão dentro das calças, ou não? Não, não, não. percebes que ela está a agarrar na... Ou tens a gaita à mostra sempre? Tens a gaita à mostra sempre. Ela está sempre a agarrar, é como se fosse uma mãozinha. Podia estar a mãozinha dentro das calças ou pelo bolso, uma porra qualquer. Mas é sempre é melhor assim do que ela, cada vez que precisar, baixar-te as calças, meter a mão lá dentro, puxar a gaita para fora, isso seria uma coisa muito mais esquisita, não é? Ai, pronto, vou ter que levar com a gaita do Valkyrie também. Sabes que o problema todo aqui é que o Miguel até podia dizer aqui 10... 10 condições em que isto seria perfeitamente normal, uma miúda de 12 anos agarrar-te na gaita, todos os dias. O problema é que se alguém começa a ouvir o programa agora e eu digo assim, eu preferia que uma miúda de 12 anos me agarrasse a gaita, não é? Imagina, a minha mãe agora punha play na cassete e ouvia esta parte. Era fodido. Não, eu... Não, é melhor eu ouvir-te a levar com a gaita, né? Mas... vai ficar muito orgulhosa. Eu inicialmente pensei. Só ouvi o barulho da gaita. Inicialmente pensei que a gaita batesse nos giradiscos e te fizesse o disco saltar, uma merda assim, mas assim é bem pior. Ai meu Deus, está certo. Olha, eu vou para a gaita e não quero falar mais nisso, faz favor. Vai tudo para o Val Kilmer. Que gaitinha molhada do Val Kilmer. Não faço. O Val Kilmer já emagreceu ou ainda está gordo? Que ele há uns anos atrás estava gordo. Mas não, ele é o Frank, né? Se ele tiver mais magro, vamos direito. já dá. Se ele tiver magrito, já dá. Se ele tiver atraente, o Carlos já. Já é diferente, né? Ao menos, né? Olha, não, era, não preferias levar do Val Kilmer do que do Depardieu? Queres ver? Eu preferia. Ainda assim. Desculpa, Pedro, não percebi. Não, do Val Kilmer, ainda assim, do Depardieu. Claro, exato. Sim, faz diferença. Sim, é verdade, sim. Está bem, está certo. Tá bem. Chuchu, como é que é? O que é que escolheste? eu escolhi a primeira. Foi tipo o helicóptero, acho que foi assim. O helicóptero. Sim, senhor. Muito bem. O gajo é um argababo, não é? Volta a velocidade. Está do lado, mas em câmera lenta, com o hino do Top Gun. E acertar depois. É. Mas em devias ter lenta, feito não? Diferente, ó Miguel. Então. A segunda alternativa devia ser a Dakota Fanning a agarrar-nos na gaita, mas em casa. Que era para então. Ver o que a gente dizia. Preferia ter uma misa de 12 anos a agarrar-nos na gaita em casa. O nosso mas único aí, problema aí é vergonha pública. Problema judicial. Que eu acho que qualquer problema de nós três é a vergonha pública, que se fosse em casa às não vezes ajuda, pois, não ajuda. Não ajudava. Mas imagina que era uma realidade paralela onde todas as pessoas tinham uma Dakota Fanning para lhe agarrar a gaita. Era normal? Ah, se toda a gente tem, pois. Sim, ias à rua e vias 10 pessoas, cada uma com uma Dakota Fanning que agarra a gaita. Isso dava um bom filme do Kaufman. Nessa realidade alternativa, mal era se tivesse a Jéssica Alba a agarrar-te a dica. Pois, exato. A yeah. gaita. Então a gente dizia, epá, não é possível. Estão velho. E as mulheres? Temos de passar o desafio que eu estou a sentir já com dores na pechecha. O Miguel já está a escrever esse guião. Eu depois vou escrever e mando. Então tá vamos bem. Lá. Vamos embora, dá-lhe. Tony Scott, filme preferido. Pedro. O helicóptero. Top Gun, não é? Top Gun? Eu não sei se é o Top Gun. Eu tenho muito preconceito em relação ao Top Gun. Estás como o Tarantino. Eu gosto mais do True Romance. Do True Romance? Esse também estava lá. Nunca vi. True Romance é bom, é muito bom. É bom, é filme mais coragem. É escrito pelo Tarantino, não é? É, isto é tipo um Tarantino zero, não é? Ou Tarantino 1,1, ou uma coisa assim. Sim, sim, tem personagens e atores, não é? Que depois repetem. Yeah. E eu vou dizer que o meu favorito é o Top Gun também, se calhar foi o que me influenciou mais, mas tenho um guilty pleasure que provavelmente nenhum de vocês tem do Tony Scott, que é o Days of Thunder. Ah, Dias isso é... Gosto muito. Esse é mauzinho, não é? É dos carros, não é? É dos carros, mas é tão ela, bom com ela... Com a Nicole Kidman e com o Tom Cruise, gosto tanto, caramba. E quando eles fizeram também aquele filme tafuleiro que eles vão lá para as Américas... conquistar terra. Mas esse não é do Tony Scott, esse é o não, Far Away, acho. É com eles os dois, é do Ron Howard, acho eu. É com eles os dois também. Esse também é bom, também chorei a ver isso quando era menino. Não, Nicole Kidman era um pedaço naquela altura. Sim. Ainda é, olha, está farto esquisito. Ah, hoje em dia preferia a Dakota Fanning. Ela tem mais que 12 anos, é só o impeditivo. Então é esse o teu? Dias tem estado? Não, o meu Top Gun, mas tenho esta paixão escondida pelo Dias de Tempestade. Epá, o meu é A Fúria do Último Escoteiro, pá. Outro clássico. Já viram? Do início de carreira, não é? É um filmaço. É um filme que eu vi a miúdo e que pá, continuo a gostar imenso. E acho que foi a partir daqui que o gajo também começou a fazer estes filmes mais duros de ação e assim, uma coisa que já não se vê muito hoje em dia, e soube sempre rodear também de boas figuras, quer o Bruce Willis, Tom Cruise, depois o Denzel Washington. Uhum. Epá, eu gosto muito deste filme, este filme é muito bom. Muito mais. Eu já não me lembro bem dele, mas eu dei-lhe 2 estrelas. Não sei. Ah, foi 5 em 10. Mas poderá ter sido engano. Poderá ter sido engano. Em 5, deve ser em 5. Em 5. Porque eu realmente lembro de ter tirado algum prazer a ver este filme e não estava com as calças em baixo nem nada. Mas, não estava na conta Penning? Ainda não era nascida, não é? 1991. Ainda nem sequer existia da conta Penning. Então, e tu, Pedro? Eu fiquei com o Top Gun, é o que me marca mais. Apostas mais. Mas estou a ver, de facto, todos os que nós temos são do início de carreira dele. Pelo menos são tipo dos 5 primeiros filmes dele. É verdade. Sim. É verdade. É a parte mais sólida. Pois. Mas vocês viram o Top Gun na altura da estreia ou já viram mais tarde? Eu já vi anos 90. Depois. Mais tarde. Top Gun é de 86. Tinha um ano com o Top Gun, não. Eu tinha 4. Pois. Até não foram assim, isso não é desculpa. Não é desculpa para ficar em casa. Podia ter ido. Tu viste no cinema, Pedro? Não, não vi. Eu, nesta altura acho que já ia ao cinema, mas não vi no cinema. Vi no VHS. Eu também só vi este filme algum tempo depois, mas. Mas jovem, mas vi novo ainda. Devia sim, pensar. Também vi puto, sim. 12, estava na televisão de vez em quando. Exato. Yeah. Eu morava com um gajo quando era estudante que ouvia, estava sempre com o CD a rolar e havia a cassete para uma vez por semana. E tinha aquela música do Take My Breath Away. Tinha. Mas sabes que quando eu entrei para a faculdade, eu tenho para aí quê? 5 ou 6 amigos que fizeram aqueles testes da Força Aérea. Por causa do Top Gun. E falharam todos, claro. Tu estás a brincar com isso, mas mesmo nos Estados Unidos o Top Gun relançou essa faceta também de muita gente, da Força Aérea, e muita gente tentar entrar para as pessoas do Top Gun. E fala-se há muito tempo de uma sequela, não é? A sequela estava a ser preparada pelo Tony Scott e pelo Tom Cruise. Isso na altura que o Tony Scott morreu, suicidou-se. Não sei se vocês se lembram. Sim. Que ele atirou-se de uma ponte porque tinha cancro, um cancro terminal, uma porra qualquer, e decidiu suicidar-se. Foi assim? Foi. Ele foi detectado um cancro, acho que na cabeça, uma coisa qualquer, e disse, estava a tomar uns medicamentos que ainda por cima eram depressivos e não sei o quê. E depois suicidou-se. E toda a gente diz, o próprio Ridley Scott diz que, o irmão, diz que foi por causa disso. E o Tom Cruise, na altura, deu uma entrevista, já não sei aonde, que disse que na semana antes dele se ter suicidado, que tinham estado a preparar e a fazer pesquisa para o Top Gun 2. Agora não faço ideia se alguém vai pegar nisso. É a treta do Tom Cruise. Bolas, agora que eu estava com cheio de vontade para fazer o Top Gun 2. Mas eu acho que já mais recentemente já anunciaram e tudo que vão fazer o Top Gun 2. Já, eu acho que sim. Também vi notícias há não muito tempo. Sabem que eu pensava que aquela cena dos gajos a pinar e a comer fruta era do Top Gun, mas não. É do Coquetel. Nove semanas e meia. Eu pensei que era o Coquetel. Só que o Ases pelos Ares é que depois goza com essa merda. Exato. Pois. Yeah. E hoje fui à procura para me ambientar e pronto, estava no filme errado. Era só esta história. Muito bem. E vou fazer um desafio, que a gente estamos só a falar dos melhores. E o pior filme do Tony Scott? O pior que vimos, não é? Claro. É que eu não estou a lembrar de nenhum assim verdadeiramente mau. Há uns. É isso. Exatamente. Era essa a conclusão que eu queria chegar, que o gajo não tem assim nenhum filme que a gente deteste. Mas assim, mais fraquinho, vou dizer que talvez o fã. Aquilo... O adepto fanático, exato. Unstoppable não vi. O Unstoppable foi o último. É bom, foi o último. Não é mau. É porreiro. Eu também não vi, mas a capa, o póster é horrível. O póster é horrível, mas o filme está. Está bem feito, atenção. Está giro, está. Não vi. Mas sabes que este gajo, os filmes dele são aquele filme musculado, não é? São. Analógicos. O Man on Fire é porreiro, o Spy Game é interessante. Eu gosto muito do Spy Game, sim. O Spy Game é fixe. É. E o Man on Fire está muito bem feito. E tem talvez o filme que mostra mais uma das características dele. Que eu não sei se vocês dão conta, mas é muito fácil identificar um filme do Tony Scott. A gente está a ver qualquer coisa na televisão e se é do Tony Scott, nós percebemos logo, seja o que for. Sim, pela velocidade da montagem, os planos mais aéreos. tem um estilo de edição que é único, que parece que aquilo é tudo seguido, mas ele vai tirando frames ali do meio e tu notas pequenos saltos na imagem. O Deja Vu é ali a abrir, tudo ali. O Deja Vu é aquele que os gajos têm uma maquineta que dá para andar para trás no tempo. É com a casa Washington, né? Esse filme é bom, que, é bom. Está sempre a dar na televisão. Sim. O gajo, há uma cena que o gajo vai numa ponte com os óculos a mostrar o dia a seguir ou o dia anterior, já não me fixe. Mas o mais interessante do Tony Scott é que o gajo tem essa característica musculada, mas não é como o Michael Bay, não é? Não se perde naquele benefício. Não, o Michael Bay é bom. É o Michael Bay em boa, exatamente. O Michael Bay é o Tony Scott dos pobres. É o Michael Bay, é o Tony Scott dos computadores. E o gajo faz muita falta, pá, porque mais ninguém pegou assim neste género. Isto era quase uma garantia que um gajo ia sair entretido, não é? Mas pronto. Yeah. Sim, comparo o Tony Scott. Um Transformers, era fixe. Hã? O Tony Scott a fazer um dos Transformers. Ah, sim. Ah, mas o Bay parece um puto pequeno, não larga a Xuxa. É que nem nunca vamos saber como é que será um Transformer sem ser feito para aquele caralho, não é? É que é o último e depois nunca é o último. Pois, ele já anda a prometer o último desde o terceiro, não é? E agora é com é o Last Night, né? Que o ótimo é mau e não sei o quê. Eu vou lá sempre cair, mas pronto. Eu acho que já não vejo há uns dois. Não é? Mas... Um dos dinossauros foi o quê? Foi o último? Foi. Na China? Pois. Esse não vi. Vai na China. É na China, último... acho que é. Tem partes na China. O último? Não. Sim. É com o Mark Wahlberg, que tem uma filha que é alta canhão. Ah, pois. Então é o penúltimo, ou antepenúltimo, ou antepenúltimo. Não sei. E o último que vi foi uma experiência única, que eu estava nos Estados Unidos e fui ao cinema e estava lá um Transformer qualquer, não lembro se era o 3, se era o 4, se era o 2, não sei, que era a única sessão à meia-noite e fui ver. Pá, e o filme é terrível, eu por menos já ouvi lá partes de sequências de 10, 15 minutos que eu já não percebia quem é que era bom, quem é que era mau, porque aquilo era só CGI à cacetada, robôs à cacetada. Sim, aquilo exagera na cacetada. E eu já não conseguia, mas honestamente não percebia quem é que estava a ganhar a luta, porque era tipo... só imagens a passar à frente ali num ecrã gigante e estava a achar aquilo uma seca, mas o mais chocante de tudo é que havia pessoas em pé a bater palmas. Em pé a bater palmas no cinema, e eu ficava, mas estes gajos são todos uns deficientes mentais, né? Por isso é que o Trump ganhou as eleições. Que elege o Trump depois, não é? Exatamente, por isso é que o Trump ganhou, tudo a bater palmas, e depois há uma parte que aparece a bandeira e tudo United States, United States, e eu ia com que, onde é que eu estou metido, meu? Isto é só maluquinhos aqui. Mas tu concorresse à presidência americana e prometesses Transformers para foder os imigrantes e... era capaz de ganhar. Os gajos ganhavas logo. É. Não era? Mas se prometeste Transformers, bom, se calhar até eu voto. Exato. Até eu entrava ilegalmente no país. Imigrantes, mas pá, Transformers. Exato. E agora aqui outro desafio. Tony Scott ou Ridley Scott? Qual dos irmãos Scott para você? Ridley Scott. Preferes o Ridley? Pois é. Tem que ser. Eu, se calhar também. E tu, Chuchu, também? o Ridley Scott tem uma carreira mais... Mas não digo que seja mais sólida. Cuidado com o que dizes. Não. Acho que é mais altos e baixos. É muito altos e baixos. Mas tem mais coisas boas, mas tem coisas. É pá, tem coisas terríveis. Por exemplo. Sim, o da Calçor é terrível. Só tem aquela cena boa. Os piores filmes que eu vi nos últimos anos. Quebra dias, abre as pernas no vidro. A limpar o vidro, né? Que é para chachar. Sim, exato. Mas qual filme é que estão a falar? Desculpa lá. O da Counselor. Conselheiro. Acho que não vi. É terrível. Não vejas que é terrível. É mau, não vejas. Mas o Ridley Scott tem filmes absolutamente horríveis. Vocês vão falar do homem, só se lembram dessa merda. Para explicar que é dados e baixos, tem coisas absurdas. Sim. Eu acho que aqui era um sítio que ficava bem um gráfico, não é? Do Ridley Scott e do Tony Scott. Tony Scott era aquela, não é? O linear, sempre. Este gajo era alto e parecia um serrote. Sim, este gajo não aprendeu nada com o irmão, pá, porque... Mas tu tiras ali o Alien, o Blade Runner e, para mim, o Gladiador, já sei que para vocês não, e diz-me lá assim um clássico do Ridley Scott, um filme bom, bem feito nos últimos 15 anos, do gajo. Eu gosto muito do Man Stick Man, não sei se vocês lembram desse. É bom, é esse filme é sketch, né? Eu curto, não é ótimo, mas é fixe. É, e com o outro gajo, bom, que é muito bom ator, como é que ele se chama? O Sam Rockwell, esse gajo é bom ator, mas é bom ator. Não, esse filme é porreiro, esse filme é muito simpático. O Marciano também é porreiro. Eu gosto muito do Marciano, pois é isso. Eu gostei do Prometheus. Ah, tu eu gostaste. Achei uma grande banhada sempre, do Prometeus. Fica sempre aquele silêncio bizarro quando eu digo isto. Mas eu gostei, pá, e não vale a pena um gajo disfarçar. Gostei. Mas é, tu gostaste disso. É, sim. Mas, eu, por exemplo, o Kingdom of Heaven é uma merda. Nunca vi. É, mas é terrível. E o do Moisés acho que é horrível também. É mau, é muito mau. O do Moisés nem vi. Pois. E são grandes sempre. Pois, não, são. O gajo, ao contrário do Tony Scott, que era um gajo sempre muito coerente, se calhar não, nunca fez nada, nenhuma obra-prima como o Ridley Scott, mas mantinha sempre um nível alto, o Ridley Scott tem, tem altos e baixos terríveis. Mas eu acho que o Tony Scott era um gajo que fazia projetos dele, acreditava naquilo, fazia, agarrava-lhe bem. Sim, este gajo deve fazer muita coisa por dinheiro, não é? Tipo tarefeiro de vez em quando. Sim, é pá, o Ridley, o Tony Scott, neste início de carreira que nós falámos, eram filmes com pelo na venta, eram coisas a sério, pá. Que o outro gajo, tirando esse... O Alien e o Blade Runner, e esse início também depois nunca mais fez. O gajo vendeu-se por completo à indústria. E hoje, quer dizer, pronto, o Prometheus e agora este novo do Alien, ele tenta ser um bocadinho saudosista e trazer esse vigor, vá. Mas, não mas sei. Olha que o Ridley Scott tem aqui um início de carreira forte. Tem, muito, é o Blade Runner e o Alien. E aqui este Black Rain, também gosto muito do Black Rain. Ah, com o Michael Douglas, não é? Eu gosto, o Chuva Negra e com o Andy Garcia, sim. Bom, e o Legend, é que pá, não sei que tu gostas do Legend, não é? Mais ou menos. Nem sei qual é esse. Gosto do Diabo, o Diabo é fixe. É com o Tom Cruise. Sim, o Tom Cruise parece uma menina. Lenda da Floresta. E o Diabo é o Tim Curry, pá, um Diabo assim muito bem feito. Sim. Isto já tem para aí 30 e tal anos, mas é um uns efeitos de maquilhagem brutais. E já sei qual é que eu estou aqui a ver fotografias do Legend, é um cavalo branco, Tom Cruise, uma unicórnio. Isso está no Netflix, se quiseres ver, eu vi isso. Não, também Carlos, vi isso. Ainda não sucumbiu à fantasia. Não, já lá está. Não sucumbiu, eu cada vez que eu não sucumbo a nada, passado 3 semanas, é um fanboy de caralho. Ah, eu detesto Star Wars. Assim. Star Wars é uma merda. Passado uma semana é o único gajo que gosta de Star Wars no mundo. Não. O único gajo que gostou do Rogue One, é diferente. Dom Juan. Do Dom Juan, exatamente. Já vou falar nisso, Pedro. Qual é a tua opinião do Rogue One? Eu gostei, muito. Boa, não sou o único. Vem, meus animais. Sobretudo na segunda parte. A sério, gostaste? Eu e o Pedro não... Estão divididos. Estamos. Eu e o Pedro não gostamos muito. E é o Carlos, aos pais, mas é na boa. E o Carlos, que testava sci-fi e Star Wars. É um fanboy. Agora é fanboy. Não sou nada fanboy, lá estão eu vocês. Já não falo com vocês, vocês não gostam de Star Wars. Do Dom Juan é diferente. Bem, não vou falar outra vez dessa merda. Estou farto de te levar na cabeça por causa disso. Mas olha, esqueceram-se de falar do vosso filme preferido do Ridley Scott, o G.I. Jane. É verdade, gosto muito. Estávamos três a dizer há bocado que adoram. Vi aí 3 ou 4 vezes o G.I. Jane, estás a brincar, mas eu gostei muito. É com o Aragorn, não é? É. Então o striptease também não é dele? O striptease não é dele, não. Não, Verhoeven, né? Ah, não, não é nada. Isso é o. É o outro, o Showgirls, cara. Showgirls, pá. Striptease é de quem? Agora estou curioso. Striptease. É um gajo chamado Andrew Bergman. Pô, esquece lá isso. É um gajo que fez. Nada. Mais nada. Gostei do suspense. Não fez nada. Striptease. O striptease só foi conhecido porque ela ganhou o maior cachê na altura para se despir. Ela estava toda nua a mostrar que nasce as mamas, caralho. Por isso é que ganhou. Ela na altura andava com o Bruce Willis, não era? Andava. Ela foi casada com ele, sim. Foi casada. Eles têm um filme muito bom, os dois. Não sei se vocês já viram. Opa, intrigo. Não, como é que é? Qualquer coisa ao amanhecer ou homicídio, não sei das quantas. Espera aí. Mas quem? Estamos a falar já me perdi. Estamos a falar de quem? Oh, Pedro. Estamos a falar de Demi Moore. Olha, vamos ver agora. Dá voltas na campa. Deixa-me fazer aqui Tony Scott, Ridley Scott, Demi Moore, Andrew Bergman. Onde é que estamos agora? Demi Moore outra vez? Estamos na Demi Moore. Deixa lá ver o título, como é que se chama. Mas olha, com o striptease, desculpem-me estar a voltar aqui, eu sei que vocês estão... O striptease tem um Burt Reynolds muito bom. Tem, sim, senhor. Que o gajo aparece todo nu com umas botas de borracha, todo representado em banho de porco, não é? Que é uma cena que qualquer pessoa gostaria de fazer aquele papel. Ou pelo menos eu. Nunca mais vi a Demi Moore, agora por falar nisso. Deixa lá ver fotos recentes da Demi Moore. Epá. Como é que está o... Vai destruir a tua infância. Deixa lá ver como é que está o pedaço da Moore 2016. Deixa lá ver como é que isto está. Eu gosto do profissionalismo com que ele faz isto. Claro, não está mal de todo, digo-te já. Para a idade que deve ter. Não. Opa, deve estar terrível. Está... Opa, não está nada. Ela foi a mão no anjo de Charlie. É uma armadilha, não caiu nessa. Aguenta em firme. É esticada. Não, é melhor a Dakota Fanning com 12 anos. Vocês também, ou o que quer. Bem, muito bem. Ah, e vou-vos contar uma coisa. Descobri hoje, quando estava aqui a ver já coisas sobre o Tony Scott. Vocês sabem como é que o Tony Scott foi escolhido para fazer o Top Gun, ou não? Não. É uma andota ou não? Não, não é uma andota. Não. Para chegar ao outro lado, não. Eu estou pensando em uma andota. Não, porque fez um anúncio para a Saab, aquela marca sueca de motores e automóveis, sim, sim, e motores de avião, não sei o quê, em que punha um Saab, um carro Saab e um caça na pista, e depois o caça fazia uma razia quase ao carro a passar por cima, um anúncio de um minuto e meio para aí, que, e na altura foi escolhido quase a isso, porque fazia umas imagens do caça espetaculares. Eu não sabia. Olha, já... Se procurar no YouTube, o anúncio chama-se Nothing on Earth Comes Close, da Saab. Não falamos da curta que nos mandaste, oh Miguel. Ai, eu não vi... Não viste? É da BMW. Não, da BMW, sim. Viste? Eu lembro dessas curtas na altura. É. Não é má. Não, é muito boa. É boa, pois. É boa. Havia e na altura da BMW. Havia vários. Acho que foi uma série de vários minifilmes que a BMW fez na altura. E só me lembro, e acho que o mais famoso era o do John. Ah, era desse. Ya, ya, ya. O Clive Owen entrava em todos, eram os carros da BMW, não sei o quê. O do John Woo na altura ficou muito famoso, acho que foi mais famoso. Esta do Tony Scott, vias pela primeira vez os elementos todos do cinema dele, aquela edição super rápida, aqueles saltos malucos, tudo explosivo, a câmera que não para, e tem, pá, pormenores deliciosos, tem o James Brown, tem o Gary Oldman, tipo, num papel de maluquinho, e no final até aparece o Marilyn Manson, quase um... Ah, é? É, tem ali nas últimas cenas é quase um comic relief com o Marilyn Manson a pedir para os gajos fazerem pouco barulho porque ele está a ler a Bíblia. Portanto, são 10 minutos engraçados. Se fosse o Stevie Wonder, tinha mais piada. Tinha, era capaz de ter. Até porque o James Brown, diga-se, é um péssimo ator. Tu vês que o gajo não é ator. Pete the Devil, by Tony Scott, é o nome da curta. Querem falar de mais alguma coisa? Dildos, vibradores, Pedro, queres falar um bocadinho do Private Joke ou de algum outro projeto que tenhas para... Falaste de dildos e lembraste do Private Joke, hein? Eu queria dizer, mas... Explica lá essa associação com mais tempo. Não foi. Fala-nos disso. Não vou dizer. Não vou ser um mau anfitrião, cara. Não, estás à vontade. Não sei qual é o problema. Nada disso, até porque eu sigo o Private Joke. Confesso que sigo no YouTube, que é para não dar downloads no iTunes à frente. Portanto, eu vou ser para o YouTube, que é para não despassar no iTunes. Mas gosto muito. Eu vi-vos quando vocês fizeram agora aquele em direto. O direto. Pois, nós agora direto em direto. O nosso produtor desapareceu, não é? Foi? Deu sumiço. Não pagaram. Não, mas acho que vamos voltar com ele. Está uma relação instável lá. Não é fácil ter celebridades no podcast, nunca têm disponibilidade a essas coisas, pá, vocês são terríveis. Se fosses só macacos como nós, era mais fácil. Conseguiam gravar todos os dias. Mas pronto, não tens nada para contar, nem surpresas, nem coisas que queiras dizer. Não, vamos fazer um ano e vamos ter um episódio especial de aniversário, portanto, olha, são os primeiros a saber. Olha, boa. E gajas nuas? Vais ter que ver. É que vocês têm a vantagem do vídeo, podiam aproveitar gajas nuas, coisas. Nós não podemos fazer nada disso. As primeiras convidadas eram sempre raparigas e começaram-nos a chatear a cabeça que só iam gajas e nós. Nós aqui é sempre gajas. Nós é sempre gajas, deixa a festa, não querem falar connosco. A festa da Mangueira, o podcast. Também diga assim a bom da verdade, que das vezes que trouxemos cá mulheres começamos a falar de vibradores e de lojas de sexo e em Hamburgo, portanto é normal que elas não queiram cá voltar. Perde-se um bocado o controle, é verdade. Nem falámos do Beverly Hills Cop, não é? O 2, não é? O 2, sim, o 2. Não sei se é dele, deixa lá ver aqui. O é dele, é o que não tem a banana no canto de escape, não é? E o primeiro é de quem? Sabem? Vamos lá ver, não faço ideia. Eu acho que nunca vi o 2, agora que estou aqui. Nunca viste o 2? Podes não ter visto o 3, mas o 2... Também há 3? Então não há, o 3 é terrível. Há 3? Até há o 4, estou aqui a ver. O 3 é num parque de diversões. Já viste Chuchu ou não? Não, só vi o 1 e o 2, só vi o 1 e o 2. Vamos fazer aqui uma experiência, a ver se tu realmente és bom no jogo do Private do IMDb, ou se tu andas com a tudo estado antes de gravar. Não, prometo fazer batata. Vou fazer o twist agora. Agora vocês sabem qual é o twist. Vamos ver quem ganha. Se é as nalgas, se é o private show. Então digam-me lá a pontuação. Digam lá um filme qualquer. Escolham lá. Meet the Feebles. Do... Meet the Feebles. Olha, parece um bom clássico. Vamos aqui pôr. Agora vou... Não vá procurar, hein? Meet the Feebles, qual é a pontuação no Rotten Tomatoes? Yes. Já fiz. Ah, ok. 72%. Era 100. Quanto? 72%. E tu, Pedro? 72 é bom. Mas que filme é esse? Meet the Feebles não conheces, caramba. É um caso. Os Marretas do Peter Jackson. Conheço, estou a brincar com vocês. Pedro, tens de dizer, não é? 79. 71, ganharam as nalgas. As nalgas. Bora, escolhe tu, Pedro. Muito, 72 foi muito bom, foi muito vendido. Escolhe tu, Pedro, agora um. Um filme, olha, o Pitch Perfect, que eu gosto desses filmes de gajas. Pitch Perfect. Okay. Ah, isso tem 38, de certeza. No Rotten. Diz lá primeiro, Pedro. Agora, não, agora é o Pedro. No Rotten, não é? Não. Sim, no Rotten. No Rotten vou dizer 79. Tu, Miguel? Ah, eu digo 62. 80, um igual, um igual. Tem que voltar ao Pedro, ao Miguel. Vai para a casa de banho, para deixar o Pedro jogar esta vez. Eu também gosto do Pedro. Escolhe lá um filme, pode dizer pá. Pode ser o Nuke 'Em High. O que é isso? Não, então vale que o Pedro não deve saber qual é. Então pronto, então olha, então pode ser o aquele que falámos já há bocado do Ridley Scott, muito mal. Não, desculpa, eu é que vou escolher. Se é para o desempate, eu é que vou escolher que eu sou apresentador. Sweet November, se faz favor. Ok. Bora. Sou eu? És tu, sim. Pá, Pedro. 31. Ei, isso é uma ofensa a mim. Eu acho que é 55. Sou a única pessoa em Portugal que dei 6 estrelas ao Sweet November. É verdade, Pedro. É o filme preferido do Carlos. Atenção, uma 5. Eu acho que tem 55 e merecia 18. Qual é a tua resposta? É 55 ou é 55? Eu nunca vi o filme. Mas... 50... Ah, então tem que ser o Miguel. Miguel, se nunca viste, sim. Já viste, Miguel, ou não? Eu já vi, já. Então tu fala tu, Miguel. Quanto é que o Pedro disse? 30? 55. Ah, não. 31? Tu és o chuchu. Ok, pronto, ok. Confundido. Ok. Então eu digo... 54. Epá, vamos perder para o jogo. 16, meu. Eu até estava a dar o coração de ter visto isto. Eu queria 16. Eu queria que vocês dissessem mais, porque eu achava que 31 já era generoso. Tem 16? O meu filme favorito está com 16. O vosso filme, preferido é uma merda. Vou já fazer aqui uma reclamação do Rotten Tomatoes aqui no Facebook para dizer que vocês são uma merda. Aqui no Facebook do Rotten Tomatoes. 16%, estou mesmo triste, caramba. E não sei onde é que encontraram 16%. Pessoal. De 96 críticas teve 15 positivos. É Charlize Theron. A Charlize Theron é 15. E o resto. Exato. Qualquer meme é música. Disse o que era agora. Tá bem, pronto. Olha, perdemos. Os gajos têm mais experiência que nós. Eu já sabe. Deve ter algum jogo. Eu de vir à frango, não se esquece. Pois. Muito choque. E agora esta pergunta. 12 de novembro ou Casa da Lagoa? Eu nem preciso responder, pois não? Casa da Lagoa é Lagoa. Ah, não, qual é a Casa da Lagoa? É com a Sandra Bullock. A Sandra Bullock. É a favorita. Ah, ok. Estão separados por um ano. Estão separados por um ano. Eu não consigo dizer isto sem morrer. São as cartas, são as cartas. É isso, sim, é? Sim. Ah, é pá. Eu só vi a Casa da Lagoa. Ei, vocês estão indecisos entre o 12 de novembro e a Casa da Lagoa. Eu vou desligar, caramba. Vocês são umas bestas sem coração. São tão maus, meu. Vocês resistem àquela cena merda. Final em que o Keanu Reeves está com uma venda nos olhos e ela depois, quando ele tira a venda, não aparece a um predador. Aparece um predador para o comer. Vocês são terríveis. Estão-me a insultar com este jogo. Não, é um bom filme. É melhor ficarmos por aqui. Deve ser. Será um bom filme. Antes que vocês escolham a Casa da Lagoa, vamos ficar por aqui, se faz favor.